Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. Música aqui no front, e a Luciana está me trazendo aqui um papel com mensagens de ouvintes, né? Podem escrever aí ou ligar que a gente gosta, viu? Deixa eu ler aqui, diz aqui no papel, né? Guilherme, parabéns pelo programa. Olha, obrigado aí pelo elogio, tá? A gente sempre gosta. Diz aqui também, faz tempo que eu ouço, mas eu nunca mandei mensagem. Eu sempre ouvi a sua voz e tinha curiosidade de saber como você era. E hoje pela manhã eu vi você no ônibus, fiquei com vergonha de falar pessoalmente, mas achei você muito gatinho. Que beleza, opa, hein? Obrigado. Deixa eu ver quem mandou a mensagem aqui pra eu pegar o WhatsApp, né, e arrumar até algum esquema, né? Deixa eu ver. Zé Roberto do Três Bandeiras. Ô Zé Roberto, deixa pra lá, tá? Deixa pra lá. Por falar em Três Bandeiras, né? Lembrei aqui de uma música. Música dos Três Bandoleiros, do Vox 3. Lembra dela? Acho que resume bem, né, a situação atual do país com nossos políticos ladrões e o escambau, né? Ouve aí. Três bandoleiros entraram em minha casa, roubaram toda minha grana e tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca em minha mulher. E se isso não bastasse, miraram pra mi bunda, e se não sou bem ligerito, eles iriam me comer. Ai, ai, ai, ai. É, e quem diria que uma música zoada dessas podia um dia definir, né, a situação que estamos atravessando no país com nossos políticos aí que mais parecem bandoleiros entrando na nossa casa e só querendo saber de tchaca-tchaca no nosso lombo, né? Ou seria tchaca-tchaca na nossa poupança. Só falta isso, querer mexer na poupança também, né? Front Transamérica, até meio-dia. E vive el Mercosur, e vive el Mercosur. Si no eres mi hermano, va a bañarte en Itaipú. E vive el Mercosur, e vive el Mercosur. Si no eres mi hermano. Pues que va, churru chuchu. Em todo o Brasil, Transamérica. We're lovers. together. We could still die just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo na edição de hoje do Front. O Marcos pedindo aqui para eu comentar a matéria exibida nessa semana, né, no Bom Dia Brasil da Rede Globo, falando sobre os frequentes arrombamentos nas creches e postos de saúde de Foz durante as madrugadas e também o fato de que a prefeitura gastou R$600 mil em sistemas de segurança que ainda não foram instalados, né? Bom, é aquela história, né, Marcos? Se eu comprar uma TV nova e esquecer de puxar o cabo da antena, não vai funcionar direito, né? Porque parece que fizeram mais ou menos isso, né? Fizeram uma licitação, compraram os equipamentos, mas não compraram fios. Aí a coisa não funciona, né? Rápido intervalo e já voltamos. Que coisa, né?